mí. Un día son, ya me esquecí, el son de su voz, que gestó con nosotros, yeah. Amanecer. Palavras no calor da paixão, promessas que não deixam sonhos no coração. Ninguém por perto, amor de pouco tempo é melhor esquecer. É fogo que não queima, só ajuda a viver. Nunca dá certo. Eu e você foi só pra ser, pra que dizer que te amo e te amo. Só vocês. Mas não valeu, foi só engano. Promessas que não deixam sonhos no coração. Ninguém por perto. Amor de pouco tempo é melhor esquecer. É fogo que não queima, só ajuda a viver. Nunca dá certo. Só a galera agora, quero ver vocês. Promessas que não deixam sonhos no coração. Ninguém por perto.